saudade vai saber. Talvez tenha sido esse seu toque, só sei que pertence a você. Não sei se isso é amar, só sei que assim você me tira o chão. Se é sim ou não, pode falar, pois só você pode me salvar. Coração em chamas, é isso que eu sinto. Eu venço o medo se for pra seguirmos. E se for errado, vou te chamar de perdidos. Mas desde que fale, não dê ouvidos. Agora te chamo pra dizer te amo. Direção, coração em chamas, coração em chamas. Ailton Produções, Produções. Com um sorriso cativante e esse perfume que confirma que não tem jeito de fugir.